7 no transponder, o controle 120.8, Xanaia 62, ano 3. Gente, o Xanaia 62, ano 3, autorizado Galeão, nível 360, via UP Zulu 10, decola da 10, curva à direita, da Euleda Bridge, 5537, 1208. Cotejamento correto, repórter quando pronto. Solo Salvador, Xanaia 6142, posição 6, pushback e acionamento. Meia dúzia, o portão, coordenação aqui para o solo, repórter táxi, 6142, leve Xanaia. Vai reportar para o táxi, Xanaia 6142. 208, voo no 330, volta. Comandou, boa tarde, 1-3-3-3. 1-3-33, controle, conta a roda. 1-3-3-3. Autorizado a decolagem de piscina, Zé. Linha de decolagem para 3561. Você espera com a torre, 2, do meio, o Xanaia 6315, muito obrigado. Para sua informação, a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, na sua posição de 2 horas, 7 milhas, rumo oeste, passando 8. Motor Salvador, boa tarde, Eltan 3561. Não, tá aqui. Motor da 3561. Da 3561 no controle, contato radar. 3 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Natal. 6142, pátio índio, no ponto para chamar 2868, metrô 9015. Estado 1015, pátio índio, ponto de espera chamar 2186, né? 6142. Então aí, o Xanaia 63, 1, 5, ponto, espera 1, 0, 1, 2. Ali, mantém pistola 0, 6, 3, 1, 5. É, mantém, 0, 6, 3. Girando à direita na proa de eleva. Salvador, Oceaner 6213, posição 5 para pushback acionamento. 6213, coordenação aqui pessoal, temos o aeroporto da companhia que vai passar a cauda, após estar livre no 05. Aviso logo mesmo, após a saída dele, está autorizado, 6213. 5, vento no 60 graus 07 nós, que nega na 0115, autorizado a crash por cima 0. Preparada, vai iniciar, então no 0, já na 6, no 5. Chame Recife 1251. 3-1-5, declarado os 4-3, controle 1-2-0, decimal 8. 3-0-8, obrigado. Controle Salvador, Xané 63, 1-5, está cruzando no 1400, agora perfil da El, está pronto para voar ainda. 4-0, grau 08, mais, que negando a 0-5, autorizado, decolagem, pistola 0. Decolagem, pistola 0, Xané 6142. Controle Salvador, boa tarde, 3154, atingindo 150 Prolitap, reformação FR. 3154, este é o controle Salvador, ajuste agora no 095, voo Ituna, desça para 2000 para o ILS. Então 2000, 1015, para o Ituna, ILS, X-Ray 3154, high speed. E altímetro 0015. Índia 186213, boa. 186, 118, décimo 6. 118, 6, 6, 2, 6. Recife, 1288. 1288, 3561. E 1142, decolado aos 45, patrulha 120, décimo 8. 20, décimo 8, com controle, Xané 6142. Obrigado, boa tarde. Salvador Campinas, autorizado ao nível 300, decola 1-0, primeira curva direita, peixeira saída da El, lida após lida, voa à posição bridge, onde intercepta a rota do Zulu no meia. 5562, um transponder, o controle 120, décima 8, azul 4065. Implementando primeira curva direita e a aerovia autorizada é a Upper Zulu 1-6. Correto, 03 ao portão, informação em curso é o Uniform, reporte quando conta. ao centro. Passa seguindo para o 120, 0726. Oceano 326, foque 100, procedente de Ilhéus. Voo Iduna, desça para 3000, ajustado 1025, número 2, está seguindo a aeronave da TAM à direita. Direto Iduna, 3000, Oceano 6300. Espero pronto. 6213, a linha decola, pista 10, vento 160 graus, 079. A linha decola, pista 10, 6213. Força Aérea Brasileira, 2733, confirma o nível 120 junto ao centro, câmbio. Certo. Passista da confirmação, 2733. 3154, está em forma, um pequeno desvio à esquerda devido à formação. Livre. Escuta permanente. Chame Recife, 1251, caso negativo, 1288. 251, negativo, 288, grave, aquele cordial, boa tarde, bom trabalho. Meu cordial. 213, boa. Salvador, boa tarde, Xané, 6213. Oceano 213, este é o controle Salvador, contato radar, pós 2000, Leda, Leda Bridge, câmbio. Pós 2000, Leda, Leda Bridge, 6213. Oceano 315, chame Recife, frequência 125, boa. 251, muito obrigado, boa tarde, Salvador. Boa. Aérea Brasileira 2733, chame Recife, frequência 1251, no caso negativo 1288. Boa. Oceano 326, velocidade 210. Reduzindo para 210. O controle poderia coordenar para o do Romeu Fox 08 para o Chané 6142? Posso, posso sim, vamos aguardar. Muito obrigado. Oceano 142, autorizado. Autorizado para o do Romeo Fox 08, Xané 6142, obrigado, senhor. Troque de frequência. Chame Recife 2685. Recife agora 26, decimal 85, chame 6142. Obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Boa. Tá, 3154, livre LS. Livre LS, 3154. Desça para 2000. 2000, me apresente. Salvador, tá 3283, 1701 50, informação Tango. Tá 3283, acione identificação, voando Bonf, descendo para 5000 com 1015, chegada Bonf, pista 10. Bonf, 5000, 1015, chegada Bonf, pista 0, tá 3283. Oceano 213, Xan Recife, 251. 251, Oceano 213, boa. Boa. Oceano 326, livre LS. LS, 326. Estabilizou 3154. Ciente, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1186, tá 3154. 186, obrigado, bom saber. 3154. Boa. Outra 3283, vai poder encurtar hoje? Positivo, vou em Simbra e desça para 2000. Simbra 2000, obrigado. Continua a aproximação, reporta baixado e travado. O vento no 60 graus, 08 mais. Quem negar na 0, na 5. 1015, já está baixado e travado. 3154. Gente, aguardando autorização 3154 da TAM. 4. Ventuno 54, Gatão, tráfego avistado, autorizado, pouso pista no 0, Ventuno 50, grau 08 mais. Quem negar permanece no 015. Willy 15, teve pouso na 103154. Oceano 326, Duna, localiza bem a aproximação, reduz a cheque do trem, chame a torre, 1186, Oceano 326. Direita, tá? 3283, pro 220. Livre. Obrigado. De minha, continue a aproximação, guardando informação de pista livre. Ventuno 60, grau 089. Vai dar pista livre, né? Cinco quatro, solos 1800, livra à direita, ao livrar 121 decimal 9 em inglês, por gentileza. 219, tá 3154. Chame em inglês 121 decimal 9, 3154, por gentileza. Chamada. Do ground, stand 3154. Alpha, report before Taxi Juliet 3. Alpha will before Juliet 3154. 6326, o vento na 50099, autorizado por uso pista 0, check 3. Reduza para aproximação, cheque para pouso. A aproximação já está autorizada. 7, reduzindo a aproximação para pouso, está 3283. Before okay, maintain this position, I expect to send 04 I have an Embraer speed bump push. Para o táxi, o azul 4065 com 109 no POD, 4 horas e 27 de autonomia, alternamos em Ribeirão Preto. Confirmando o Romeu Papá, 109 a bordo e 427. Afirmativo, 109 e 427. Via Índia, no ponto de espera, chama 2886, o altímetro no 095, bom voo. 095, ponto de espera, 286, azul 4065. Entry 154 via Juliet 2004. Via Juliet 204, Entry 154. Confirme a frequência da solo, Torre? 121.9. 219, boa. Control, good afternoon, Chanel 6326. Chanel 6326. Proceed your text via Alpha Juliet to stand 01. Okay, text approved via Alpha and stand before Juliet, Chanel 6326. Stand 01. Stand 01. Salvador, está 3283. O azul 4065 mantém ponto de espera da piscina 0. Manterá ponto de espera da piscina 0, azul 4065. Continue a aproximação, reporte baixado e travado, Ventura 60009 mais. Abaixado e travado, com 3283. Correção, TAM 3283, tráfego avistado, autorizado pouso pistola 0, Ventura 60 graus, 09 mais. Autorizado pouso pistola 0, TAM 3283.